pega, mas se amarra nas coroa. Essa música é assim, ó. Da moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Mas não importa se ela é coroa, marcou pro bonde nova lá e mete a... Bigada, bigada, bigada, bigada, bigada, bigada, bigada, bigada, bigada, bigada. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Bigada, bigada, bigada, bigada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, esse som, o Águia de Fogo arrasta povão, com DJ Ellison e DJ Juninho, joga a mão pra cima, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S, faz o S.